dar-te a ti o que pedias, uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma emissão de Flashback. Por aqui sim, o meu nome é Carla Gamboa, eu vou estar consigo até às 8 da noite. Ainda não completamente restabelecida, como dá para ouvir, não é? E de que maneira, aqui assim toda fanhosa, mas pronto, a malta vai dar o melhor. Agora, Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Honras de abertura para as Four Non Blondes com este WhatsApp. Sem dúvida, marcou mesmo uma época esta também. Fiquem connosco, é bom demais estar na sua companhia. Destination.

Centésimo, 36º dia do ano e faltam 29 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é: a liberdade é um mar tempestuoso. Os cobardes preferem a calma do despotismo. Thomas Jefferson foi ele que escreveu esta frase e que a disse. Esta frase, ele nasceu em 1743, faleceu em 1826 e foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, o autor, exatamente, da Declaração de Independência. Portanto, eu volto a repetir este pensamento do dia para hoje: a liberdade é um mar tempestuoso. Os cobardes preferem a calma do despotismo. Thomas Jefferson. Você sabia que em 2011, neste mesmo dia, o Governo aprova em Conselho de Ministros o diploma que define as condições da transferência dos fundos de pensões dos bancários para a Segurança Social? E ainda neste mesmo dia, em 2011, morre aos 80 anos José Mensurado, antigo jornalista. Vamos voltar à música. Hoje não vamos conversar muito, vamos meter mais música, vamos divertir-nos aqui assim. Mais uma grande recordação a rodar nas ondas da Arconcielo. Bryan Adams. Pile dans le mille de ma jeunesse. Tantas vezes que eu ia para a praia, para Cascais. Ah, e ao som desta música, Evan.

agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Saudade. Boa noite. E assim nós vamos continuando lado a lado consigo até às 8 da noite, na esperança de lhe proporcionar a melhor da música para o melhor da música para ouvir, e sempre coisas interessantes para dizermos por aqui, assim, coisas engraçadas, esperamos nós, não é? Já sabe que vamos falar também um pouquinho hoje dos signos. Já lhe vou dizer o que é que a gente vai conversar hoje dos signos. Não se esqueçam, entretanto, que hoje é o dia 2 de dezembro do ano da graça de 2023 e é o 36º dia do ano, faltando assim 29 dias para o termo de 2017. De 2023, credo, isto está complicado. O pensamento do dia, a liberdade é um mar tempestuoso. Os cobardes preferem a calma do despotismo. Uma frase de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América. Por aqui assim, a boa música continua e as boas recordações também. Scorpions, Send Me an Angel. just walk this way to the dawn of the night. Wind will blow into your face as the years pass you by. Auprès de son âme, et la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Estamos a praticamente 10 minutos do sinal horário das 7 da tarde. E você já parou para pensar qual a frase de cada signo? O signo representa um conjunto de assuntos, um estilo de fazer as coisas ou ainda um campo da consciência do ser humano, de energia ou de força. Cada um deles revela características únicas que muitas vezes regem as pessoas. Há muitas coisas interessantes sobre os signos. A compatibilidade entre eles, o significado de cada um, a personalidade de cada um. Até que ponto você acredita no poder e na influência dos astros? Diga lá. Então vamos conferir aqui assim estas frases sobre o zodíaco e vamos saber quais são os signos mais divertidos e quais os signos mais criativos e ainda quais os signos que falam mais do que aquilo que deveriam. Portanto, hoje vamos falar sobre as frases dos signos. Ah, que tal, que tal? Vamos então começar com o signo de Carneiro, como é óbvio. Carneiro que vai do 21 de março ao 20 de abril. O elemento de Carneiro é o fogo e o regente é Marte. No amor, a frase, eu quero-te acima de tudo. Não apenas hoje. Vamos unir as nossas vidas num laço de amor eterno. Depois, na maneira de ser de Carneiro, a frase seria eu não sei bem o que quero, mas sei que quero já, agora. Depois temos também aquela oração antes de dormir. E para Carneiro a oração será mais ou menos isto: querido Deus, dá-me paciência e eu quero agora a paciência. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses. Ligue-nous e diga-nos se é exatamente isso ou não. 02-38-43-48-00. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie. Fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle, belle de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou, d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur, aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme le jour. d'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Thank you.

19 horas e 1 minuto. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Agora, Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para esta segunda e última hora da emissão do Flashback para o dia 2 de dezembro. E hoje estamos a falar sobre as frases dos signos. Ora, então, já falámos sobre o signo de carneiro, vamos falar sobre o signo de touro. Se você nasceu entre o 21 de abril e o 20 de maio, então você é certamente taurino ou taurina. O seu elemento é a terra e o regente é o planeta Vênus. A frase no amor para aqueles que são do signo de touro: eu tenho teu coração e entrego-te o meu para juntos vivermos a mais linda história de amor. Ai, que coisa tão romântica. Depois, a maneira de ser de touro. Como é que será a frase a propósito da sua maneira de ser? Amor e uma cabana. A cabana só se for 5 estrelas, ok? E a oração antes de dormir: Deus, por favor, Deus, ajuda-me a aceitar as mudanças na minha vida. Mas agora não, mais tarde, ok? Já de seguida eu volto também com o signo de Gêmeos. Para já, uma amiga muito querida, muito especial, de longa data, já há muitos, muitos anos, e uma das minhas canções preferidas de todos os tempos. Quando a rádio toca esta canção. Esta é a versão de 2019, sabendo que este tema da Ana foi lançado para o mercado em 1996. Quando a rádio toca esta canção. Estamos a falar sobre as frases de cada signo do zodíaco e vamos passar para o signo de Gêmeos. Geminianos, do 21 de maio ao 20 de junho. E o elemento do geminianos é o ar. Regente, o planeta regente é Mercúrio. No amor, a frase dos Gêmeos no amor: eu preciso dizer-te que te amo a cada segundo, porque a cada segundo é muito tempo sem ti. Bonito. Depois, para a maneira de ser: detesto fofocas, mas... ups. E a oração do geminiano antes de dormir, qual será? Então vamos ficar aqui assim com ela. Oh Deus, ou será deusa, ou quem és tu afinal? Onde é que tu estás? Quantos anos é que tu tens? Eu não te consigo imaginar. Gêmeos, sem dúvida nenhuma. Depois, signo de caranguejo. Se você é caranguejo, então nasceu entre o 21 de junho e o 20 de julho. O seu elemento é a água e o seu regente, planeta regente, é a lua. Neste caso não é um planeta. No amor, sinto o nosso amor presente em todos os lugares. A sua vida está presente na minha e eu não consigo mais viver sem si, sem você. Isto são realmente caranguejos, sempre muito românticos. Depois, na maneira de ser, a frase: não há nada como estar em casa, aconchegadinhos, com bastante amor e muita segurança. E a oração antes de dormir de um caranguejo, qual será? Querido Pai do Céu, sei que eu não deveria depender tanto de ti, mas tu és a única pessoa com quem eu posso sempre contar, enquanto o meu cobertor está a ser levadinho. Sempre um bocadinho de humor não faz mal a ninguém. Já de seguida depois vamos falar sobre o signo de Leão e Virgem. Fiquem por aí assim, enquanto que por aqui, muita música, mais música. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais

volta para trás. Traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi. Oh tempo, volta para trás. Mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta toda as manhãs. Vê que até o próprio sol volta toda as manhãs. As minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Este é o dia 2 de dezembro do ano da graça de 2023 e é o 336º dia do ano. Significa que faltam 29 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje: a liberdade é um mar tempestuoso. Os cobardes preferem a calma do despotismo. Uma frase de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América e também o autor da Declaração de Independência. Estamos a falar sobre as frases dos signos. De cada signo, claro, as frases dos signos, pois. Vamos então falar sobre as frases do signo de Leão. Você é leonino, se nasceu entre o 21 de julho e o 22 de agosto. O seu elemento é o fogo e o regente é o sol. No amor, o que é que o leonino diz? Quero afogar-me nos teus braços, deliciar-me com os teus beijos e unir-me a ti, para que nos tornemos um só. Isto é bem estilo de Leão, sem dúvida nenhuma. Depois, quando falamos do jeito de ser, da maneira de ser do leonino, o leonino, qual é que será a frase? É mesmo esta: eu era vaidoso, agora curei-me, estou perfeito. E a oração antes de dormir: olá, paizinho do céu, aposto que estás muito orgulhoso em ter-me a mim como teu filho. Isto é mesmo Leão, Leão. Frases do signo de Virgem. Virgem, virginiano, se você nasceu entre 23 de agosto e o 22 de setembro. O seu elemento é a terra e o regente, o planeta Mercúrio. No amor, a frase de Virgem no amor é a seguinte: não quero ser apenas mais um na sua vida, quero ser o único. Cada segundo ao seu lado é perfeito. Depois, quanto à maneira de ser do Virgem, já disse que sou pela democracia, mas porquê é que tu ainda não fizeste o que eu te pedi? E a oração antes de dormir: querido Deus, por favor, faça do mundo um lugar melhor. Não destrua como você fez da última vez. E passamos então também para o signo de Libra. Libra ou balança. Os librianos, isto está mesmo complicado, se nasceram entre o 23 de setembro e o 22 de outubro, então você é do signo de balança e o seu elemento é o ar e o regente é o planeta Vênus. A frase de balança no amor: o meu sentimento por ti está em perfeito equilíbrio de amor e paixão. Estava escrito, o meu destino é amar-te. Bonito. Para a maneira de ser, o que é que diz então a balança? A justiça tarda, mas não falha, porque está sempre comigo. E a oração antes de dormir: querido Deus, sei que eu devia tomar as minhas decisões sozinho. O que é que você acha? É mesmo isso. Balança para cá, balança para lá. Não é fácil, não é fácil. Mais uma bem antiga para ouvir e muito, muito gostosa. Esta conhecemos mais do que bem e cantamos todos juntos também. Paulo Gonzo. Ui, já lá vão tantos anos, meu Deus. Deito quase tudo. Hoje entrando sem pedires e marcaste os teus sinais, tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Grande recordação ainda em português. Ai, tivesse um moedinhas de 1 euro por quantas vezes passei esta música e por quantas vezes ouvi e dancei ao som. Fernando Santana, Ana, por ti eu canto. Ana, para ti eu canto. Yeah. vou esquecer. Ana, tanta ternura que ainda tenho para te dar até morrer. Porque fugiste de mim quando eu te dava. Então falar também um pouco sobre os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 2 de dezembro, que é o Dia Internacional da Abolição da Escravatura e também o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão Animal. Noutras datas, em 1804, Napoleão, neste mesmo dia, coroa-se Imperador da França. Em 1805, foi a Batalha de Austerlitz. 1823, o Presidente dos Estados Unidos da América, James Monroe, estabelece a política contrária à expansão europeia no hemisfério ocidental, conhecida pela Doutrina Monroe. Em 1942, uma reação nuclear em laboratório é realizada pela primeira vez por cientistas de Chicago, nos Estados Unidos da América. Em 1945, é inaugurado o aeroporto de Pedras Rubras, no Porto, e em 1947 é o naufrágio das treineiras Dom Manuel, Rosa Faustino, Maria Miguel e São Salvador, entre a Aguda e Leixões, e provoca a morte de 152 marinheiros. É o maior desastre marítimo ocorrido na costa de Matosinhos. Hoje é dia 2 de dezembro e este é o 336º dia do ano, faltando assim 29 dias para o termo de 2023. Vamos continuar com a música. Para ouvir e gostar, Joe Cocker. E logo de seguida, primeiro beijo do Rui Veloso. belíssimo tema este, Waiting for You. Para quem não se lembra, está incluído no filme The Bodyguard. Nós, entretanto, continuamos também com as frases dos signos. Escorpião é o signo que se cega. Se você nasceu entre o 23 de outubro e o 21 de novembro, então você é sem dúvida nenhuma do signo do Escorpião. O seu elemento é a água e o regente é o planeta Plutão. A frase do escorpiniano no amor: eu quero-te a qualquer custo. O teu amor para mim é tudo e eu quero realizar os teus segredos mais secretos. Desejo o jeitinho de ser, aquela maneira. Qual é que é a frase? A frase de um escorpião então vai ser: eu sou super liberal, mas onde é que tu estiveste mesmo? E depois, a oração do escorpião antes de dormir, qual é? Querido Deus, ajuda-me a perdoar os meus inimigos, mesmo que esses filhos da mãe não mereçam. Frases do signo de Sagitário. Você é sagitariano, se nasceu entre o 22 de novembro e o 21 de dezembro. O seu elemento é o fogo e o regente é o planeta Júpiter. A frase para Sagitário no amor: ama-me, mas não me prendas, eu preciso de ir. Vamos viver em harmonia esta aventura que é o amor. Depois, a maneira de ser: já te disse 1 milhão de vezes que eu nunca exagero. Não, Sagitário, exagerar, que ideia. E depois, para finalizar também, a oração antes de dormir: omnipotente, omnisciente, todo amoroso, todo poderoso, omnipresente, eterno Deus, pela centésima vez eu peço-te, ajuda-me a parar de exagerar. Esta também está boa. Nós por aqui assim continuamos então até às 8 da noite com o flashback, o melhor da música antiga para ouvir, recordar e gostar. Momentos eternos. Momentos eternos. Coração não esquece. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. Mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não dou, e eu caio-se de mim. Haverá gente informada se é amor isto que eu sinto. Entrada na reta final desta emissão de Flashback para o dia 2 de dezembro de 2023. Here she comes. She begins to steal the light. Confusion throws another mystery. It's out of focus with the eye. So now you wonder, is this just a dream? Espetacular, e sabe sempre tão bem ouvir estas músicas. Está de acordo comigo ou não? Claro, senão não estaria aí assim desse lado a ouvir este flashback. Vamos continuar com as frases do dos signos e vamos então passar para a frase do signo de Capricórnio, as frases para o signo de Capricórnio. Se você é capricorniano, então nasceu entre o 22 de dezembro e o 20 de janeiro e também já não falta muito para o seu aniversário, não é, Capricórnio? O seu elemento é a Terra e o regente é Saturno. No amor, qual é a frase de Capricórnio no amor? O meu silêncio pode ser grande, mas não é maior que o meu amor por ti, nem mais longo que o caminho que vamos partilhar juntos. Depois, para a maneira de ser, qual é que é, assim, aquela frase que identifica mesmo este signo? Hoje assumi o cargo de vice-diretor de uma empresa que organizarei e será um sucesso daqui a 10 anos. E podemos acreditar que sim, hein? E depois, para a oração, antes de dormir, do signo de Capricórnio. Querido pai, eu estava para ir orar, mas eu acho que devo descobrir as coisas por mim mesmo. Mas pronto, obrigadinha de qualquer maneira. Autossuficientes os capricornianos, sem dúvida. Frase do signo de Aquário. Você, se nasceu entre o 21 de janeiro e o 19 de fevereiro, então é mesmo aquariano a 100%. O seu elemento é o ar e o planeta regente é Urano. E no amor, a frase de Aquário é: sempre soube que um dia encontraria e amaria alguém como tu. Para a maneira de ser, já estou a aguardar um bocadinho de dinheiro de parte para construir a nossa bela casa na Lua. É, eles são muito ambiciosos, os aquarianos, mas também vivem muito no mundo da Lua, não fosse o elemento o ar, não é? E depois, a oração antes de dormir. Olá, Deus! Alguns dizem por aí que tu és homem, outros dizem que és mulher. Ah, eu digo que nós somos todos Deus. Então, para que é que eu havia de rezar? Vamos lá fazer uma festa. Sempre em festa aos aquarianos. E para terminar, o signo de peixes, claro, the last but not the least. Piscinianos, você nasceu entre 20 de fevereiro e 20 de março, então você é peixes. O seu elemento é, naturalmente, a água e o seu regente é Neptuno. A frase de peixes para o amor: apenas peço que nunca me deixes, nunca abandones o meu coração, apenas dá-me o teu amor, porque o meu já é teu. Maneira de ser: ontem tinha dúvidas, hoje não sei. E depois, para a oração da noite, se esta é mesmo para fechar com chave de ouro: Pai Celestial, enquanto eu me preparo para consumir esta quinta e última dosezinha de Scotch para esquecer a minha dor e o meu sofrimento, possa a minha embriaguez servir para aumentar a tua honra e glória. Deus me perdoe. É mesmo brincar, ok? Não levem a mal. Mas a gente tem que brincar um bocadinho com estas coisas. Continuando aqui assim, calma e romanticamente, com mais um grande, grande, grande tema. Este eu tinha 14 anos. E na altura, numa grande estação de rádio em Portugal, muito conhecida, onde falavam muito brasileiro. Agora já falam português também. Mas na altura era só brasileiro que eles falavam. Eu tinha 14 anos na altura, imagina. Voz feminina brasileira. É, eu já fiz tanta coisa. Xé. Europe Carrie. entrada na reta final desta emissão de Flashback, emissão para o dia 2 de dezembro do ano da graça de 2023. O pensamento do dia para hoje tem sido: a liberdade é um mar tempestuoso, os cobardes preferem a calma do despotismo. Uma frase de Thomas Jefferson, que nasceu em 1743, faleceu em 1826 e foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América e também o autor da Declaração de Independência. Ainda antes das nossas despedidas, tempo para mais uma música. Grande sucesso também, claro, como não poderia deixar de ser. Roxette. It must have been love, but it's over now. Chegamos assim ao final de mais uma emissão de Flashback, esta para o dia 2 de dezembro. O Natal está mesmo, mesmo aí sim a chegar. Ah, que que fixe, a minha época preferida do ano. Da minha parte por hoje é tudo. Eu prometo, prometo mesmo estar de volta sábado que vem, ok? Para mais um flashback, esta viagem no passado. Hoje fechamos com chave de ouro. Extreme, More Than Words. Mais um tema da minha infância. Tinha aqui 15 anos, talvez 16, sei lá. Tão lindo. Beijo no coração. Até sábado, se Deus quiser. Passem uma excelente semana e sejam felizes. Forças israelitas. Diogo Pereira com o resto da atualidade. Já a seguir vamos ouvir Roberto Martínez, o selecionador nacional português. SNS24, bom dia. Em que posso ajudar? É verdade que não preciso ir às urgências para um profissional de saúde me fazer a triagem e encaminhamento. É verdade. Onde é que isto já se viu? No SNS24. Incrível. É, sim, senhor. Com o SNS cada vez mais próximo, vamos de bem a melhor. Se tiver uma urgência, evite as esperas e liga 808-24-24-24. Rui, a história de vida.